Sai da frente, futsal é com a gente, Decisão é na Rádio Clube. Nesta segunda, começa a final da Recopa Catarinense. O tricolor das quadras vai em busca do primeiro título do ano. Joaçaba e Jeque Corona, todos os lances e a melhor jogada é segunda, a partir das 18h. Futsal é na Rádio Clube. Oferecimento Crona, tubos e conexões. A Crona é show. A partir de agora, Jornal da Clube. Jornal da Clube. Informação com imparcialidade. Jornal da Clube, com César Júnior. Olá, bom dia, 7h01, tempo instável na Grande Joinville, com chuva fina, céu totalmente encoberto, temperatura 17 graus e 8 décimos. Hoje é segunda, 10 de maio de 2021, o dia 130 Proteção da arma de cavalaria, do auxiliar da cozinha, do campo, da conscientização sobre o mico, do cozinheiro, do gastrônomo, do guia de turismo. Gerencia central técnica produtora, o Mano Benezal, já na central gravadora, a Copérnica, a Bruna Machado, a direção geral do Chupito. Essa é mais uma produção do departamento de jornalismo da Rádio Clube Joinville, também no rádio e na internet. Para você, nosso WhatsApp 988100574 e a nossa live no facebook.com/Rádio Clube Joinville. Está no ar o Jornal da Clube. Jornal da Clube. Previsão do tempo. Oferecimento Farmácia São José Joinville. Desde 1972, a farmácia da família. Hora do tempo, 7h02, oferecimento da farmácia São José. Bom dia, Ronaldo Coutinho. Bom dia. É o dia que começa aí fresquinho na região, entre 16 e 18 graus, e com instabilidade, né? Temos aquela circulação de umidade que traz aí alguma chuva, no geral chuva fraca, mas está tendo aí alguma chuva, alguma garoa e períodos de melhora na região. E a temperatura vai seguir um patamar bastante ameno na área. Então vamos ter aí condições de tempo no geral instável, né? Com alguma chuva ou garoa, pelo menos agora, pela entre a madrugada e início da manhã. E ao longo do dia vai melhorando lentamente as condições do tempo aí na região. Então é possível que de manhã ainda permaneça assim e de tarde dê uma melhorada. Na terça, melhora de manhã para depois vir chuva de novo no finalzinho do dia à noite com a chegada da frente fria. Na quarta tem chuva, com nublado, com chuva.